Olá! Para nossa conversa de hoje, a gente pegou um material que toca num ponto assim, bem sensível: relacionamentos difíceis. E tudo parte daquela ideia central forte, sabe? De Provérbios: acima de tudo, guarde o seu coração. Pois dele procede a vida. Exato. É um ponto de partida poderoso. Poderoso mesmo. Porque às vezes fica aquela sensação de estar preso, sabe? Num ciclo ruim, desgastante. E a gente se pergunta, será que é para ser assim mesmo? O material que a gente analisou hoje, ele meio que desafia essa ideia. Sugere que existe liberdade, existe cura, mesmo nesses cenários mais complicados. Sim, a perspectiva que o texto traz é que Deus, não deseja esse sofrimento constante, sabe? Essa opressão dentro dos relacionamentos. Aponta para outra direção. E olha que interessante, cita o próprio Jesus como exemplo. Aquela passagem de João. Ah, sim, João 2, né? Que diz que ele não se confiava a todos, porque conhecia o coração deles. Isso. E o texto apresenta isso como discernimento, né? Uma sabedoria para lidar com as pessoas. Saber quando se aproximar, quando recuar um pouco. Exatamente. E é chave entender isso como sabedoria. Não como, sei lá, falta de amor ou frieza. É sobre gerenciar as relações de forma saudável, protegendo o coração, como diz lá em Provérbios. Faz sentido. O material também conta, de forma anônima, a história de alguém que estava num relacionamento, assim, de muita diminuição, manipulação. Uma dinâmica bem tóxica, pelo visto. Sim, e no começo essa pessoa achava que, bom, era só ter paciência, orar, que as coisas iam mudar sozinhas. Pois é, mas aí parece que houve uma virada de chave, né? Quando essa pessoa se conectou de um jeito novo com algumas passagens. Tipo 1 Coríntios 13. Que o amor não se alegra com a injustiça. Exatamente, mas se alegra com a verdade. E também aquele de 2 Timóteo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Parece que isso acendeu uma luz, sabe? Tirou a pessoa da passividade. Nossa, que forte! E isso conecta com outra ideia central que o texto levanta, que colocar limites claros não é falta de fé. Nem falta de perdão. Pelo contrário, é apresentado como um sinal de maturidade espiritual. Maturidade? Como assim nesse contexto? Maturidade no sentido de agir com sabedoria e amor, sabe? Tanto pelo outro quanto por si. É reconhecer o que é saudável e o que não é, e ter a coragem de agir. Tá, mas como agir? O que fazer na prática? O texto dá umas dicas? Dá sim. Menciona algumas ações bíblicas que servem como ferramentas, digamos assim, e o interessante é o equilíbrio entre elas. Tem o confronto em amor, né, como Mateus ensina, para tentar resolver diretamente. Certo, falar abertamente. Isso. Mas também tem a instrução para se afastar do mal, como em Timóteo. Reconhecer que tem situação que não adianta ficar perto. Fugir mesmo às vezes. É, no sentido de se proteger. E claro, buscar a paz, como Paulo fala em Romanos, fazer o possível para ter harmonia, mas sem se anular, né? São tipo opções para momentos diferentes. Entendi. Mas e quando o estrago já tá feito? Quando o relacionamento deixou marcas, feridas? Aí entra uma mensagem de esperança bem forte, baseada lá em Joel. A promessa de que Deus pode restaurar os anos que os gafanhotos comeram. Restaurar os anos perdidos? Como assim? A interpretação que o material traz é que essa restauração inclui a cura das feridas emocionais, sabe? Dar força para recomeçar. A dor não precisa ser o fim da história. Ah, então não é só sobre o futuro, é sobre curar o passado também. Exatamente. É sobre ressignificar a dor. Transformar aquilo que machucou em força, em testemunho, talvez. Não ficar preso naquilo para sempre. Puxa, faz todo sentido. Então, para a gente amarrar as ideias aqui, a mensagem principal é que, mesmo para quem está se sentindo sem saída em relacionamentos desgastantes, existe esperança, existem caminhos. Sim, o material encoraja muito a buscar ajuda, seja espiritual, profissional, e a ouvir a própria intuição, a direção de Deus nisso tudo. É um chamado para não se conformar com o sofrimento, né? Exato. E reforça aquela verdade essencial: todo mundo é amado e merece viver relacionamentos com paz, respeito, alegria. E proteger o coração, como a gente falou no início, é fundamental para viver isso. Não é egoísmo. É sabedoria. No fundo, então, o que fica é esse reconhecimento do próprio valor e da possibilidade real de cura, de construir um futuro diferente. Sem dúvida. E pensando em tudo isso, talvez fique uma reflexão, né? Se esse discernimento, esses limites, são tão cruciais, como é que a gente aplica esse equilíbrio fino entre perdoar sim, mas também proteger o coração nas pequenas coisas do dia a dia? Não só nos grandes conflitos, mas nas interações comuns em todas as nossas relações. Como essa sabedoria vira ação cotidiana?